Fecheiro 82. Apressou-se pelas escadas abaixo em direção ao vestíbulo, deparando-se com Claire, que atravessava a correr o aposento em direção a ele. Alguém a informara. Ela lançou-lhe um rápido olhar, perguntou Jamie, com o queixo empinado, e diante do seu ofegante sinal afirmativo com a cabeça, disparou pelas escadas acima, deixando o vestíbulo cheio de pessoas a segui-la com o olhar boquiabertas. Ele alcançou-a no corredor lá em cima, a tempo de lhe abrir a porta e receber um imerecido, mas muito apreciado, olhar de gratidão de Bree. Ele manteve-se fora do caminho, recuperando o fôlego e maravilhando-se. No instante em que Claire entrou no aposento, a atmosfera de preocupação e quase pânico mudou imediatamente. Ainda havia um ar de preocupação entre as mulheres, mas elas abriram caminho sem hesitação, afastando-se respeitosamente e murmurando umas para as outras quando Claire se dirigiu diretamente para Jamie e Bree, ignorando os demais. Olá, querido, o que foi? Estás a sentir-te mal? Murmurava ela a Jamie, virando-lhe a cabeça de um lado para o outro e palpando delicadamente debaixo dos seus maxilares gorduchos e atrás das orelhas. Pobrezinho, está tudo bem, querido, a mamãe está aqui e a avozinha também. Vai ficar tudo bem. Há quanto tempo é que ele está assim? Deram-lhe alguma coisa para beber? Sim, querido, tudo bem. Ele sente dor a engolir? Ela alternava entre palavras de conforto ao bebé e perguntas a Briana e a Faedre, todas no mesmo tom calmo e tranquilizador, à medida que as suas mãos tocavam aqui e ali, explorando, consolando. Roger sentiu o efeito sobre si também e respirou fundo, sentindo o aperto no peito suavizar um pouco. Claire pegou numa folha de grosso papel de anotações da escrivaninha de Jocasta, enrolou-o num tubo e usou-o para ouvir atentamente as costas e o peito de Jamie, quando ele fazia aqueles ruídos de foca engasgada. Roger notou que o cabelo dela se tinha de alguma forma soltado. Ela apanhava-o para ouvir. Sim, claro que é croup, disse absortamente, respondendo a um diagnóstico perguntado timidamente por uma das espectadoras. Mas isto é apenas a tosse e a dificuldade em respirar. Podes ter somente croup, por assim dizer, ou um sintoma precoce de várias outras coisas, tais como? Bree agarrava Jamie com todas as forças e o seu rosto estava quase tão branco como os nós dos dedos. Ah, Claire parecia estar a ouvir atentamente, mas não a Bree. Parecia ouvir mais o que estava a acontecer dentro de Jamie, que parara a tossir e jazia exausto sobre o ombro da mãe, arquejando ruidosamente como uma máquina a vapor. Coriza, que é apenas uma constipação, gripe, asma, difteria. Mas não é nada disso, acrescentou apressadamente, erguendo os olhos para Briana. Tenha certeza? Sim, respondeu Claire com firmeza, endireitando-se e deixando de lado o seu estetoscópio improvisado. Não me parece que seja difteria. Além disso, não há nenhum caso desses por aí, ou eu saberia. E ele está a ser amamentado. Deve ter imunidade. Parou de falar abruptamente ao perceber que as mulheres a observavam. Clareou a garganta, inclinando-se outra vez, como se quisesse encorajar Jamie a fazer o mesmo pelo exemplo dado. Ele resmungou baixinho e tossiu outra vez. Aquilo atingiu Roger como uma pedra no peito. Não é grave. Claire anunciou com firmeza, endireitando-se. Mas temos de o colocar separado, talvez numa tenda. Trá-lo para a cozinha. Faedre, podes trazer-me umas duas colchas velhas, por favor? Ela moveu-se em direção à porta, espantando as mulheres à sua frente como um bando de galinhas. Obedecendo a um impulso que ele não parou para questionar, Roger estendeu os braços para o bebé e após um instante de hesitação, Brianna deixou que ele lhe o tirasse. Jamie não protestou, mas abandonou-se pesado e apático. A frouxidão, uma terrível mudança dos seus pulos habituais. O rosto do bebê queimava através do tecido da camisa de Roger, enquanto o levava ao colo para baixo, com Brie mesmo ao lado dele. A cozinha ficava na cave da casa e Roger teve um rápido vislumbre de Orfeu a descer ao Hades com Eurídice no seu encalço, enquanto seguiam pela escura escada das traseiras para as profundezas sombrias da cozinha. No entanto, em vez de uma lira mágica, ele transportava uma criança que ardia como brasas e tossia como se os seus pulmões fossem explodir. Se não olhasse para trás, pensou, o pequerrucho ficaria de bem. Talvez um pouco de água fria fosse bom. Claire colocou a mão na testa de Jamie, verificando a temperatura. Estarás com uma infecção nos ouvidos, meu querido? Ela soprou delicadamente dentro de um dos ouvidos do bebê, depois no outro. Ele pestanejou, tossiu roucamente e passou a mãozinha gorducha pelo rosto, mas não se encolheu. Os escravos agitavam-se num canto da cozinha, trazendo água a ferver, pregando as colchas a uma viga para fazer a tenda mediante a orientação de Claire. Claire tirou o bebê dos braços de Roger para lhe dar um banho e ele ficou quieto, desolado, desejando ardentemente fazer alguma coisa, qualquer coisa, até que Brianna lhe deu a mão e apertou-a com força, as unhas cravando-se na palma. Ele vai ficar bem, sussurrou ela, vai ficar. Ele devolveu-lhe o aperto da mão, mudo. A tenda foi montada e Brianna agachou-se e entrou por debaixo da colcha pendurada, virando-se para pegar em Jamie, que chorava e tossia, não tendo gostado nem um pouco da água fria. Claire pedira a um criado para ir buscar a sua caixa de medicamentos e agora vasculhava, retirando um frasquinho cheio de um óleo amarelo claro e uma botija de cristais branco-sujos. Mas antes que pudesse fazer alguma coisa com a sua parafernália, Joshua, um dos cavalariços, desceu a correr ruidosamente as escadas, ofegante na sua urgência. Senhora Claire! Senhora Claire! Alguns cavalheiros tinham andado a disparar as pistolas em comemoração do feliz evento, ao que parecia, e um deles tinha sofrido uma espécie de acidente, embora Josh parecesse em dúvida sobre o que realmente tinha acontecido. Ele não está gravemente ferido, assegurou o cavalariço a Claire, no escocês de Aberdeen, que soava tão estranho num rosto negro. Mas está a sangrar muito. E o Dr. Fentiman? Bem, ele não parece estar completamente sóbrio, como deveria. Pode vir, madame? Sim, claro. Num piscar de olhos, ela já tinha atirado o frasco e o pote para as mãos de Roger. Tenho de ir, toma. Põe um pouco na água quente, falo inalar o vapor até parar de tossir. Com rapidez e eficiência, ela fechou a caixa e entregou-a a Josh para levar, dirigindo-se às escadas, antes que Roger pudesse perguntar-lhe alguma coisa. Em seguida, desapareceu. Fiapos de vapor escapavam pela abertura da tenda. Vendo aquilo, ele parou o suficiente para tirar o casaco e o colete, deixando-os descuidadamente numa pilha no chão, enquanto se inclinava e entrava na escuridão, com o frasco e o pote na mão. Brie estava agachada num banquinho com Jamie ao colo, uma grande bacia branca cheia de água a ferver aos seus pés. Um feixe de luz do fogão recaiu momentaneamente no seu rosto. E Roger sorriu-lhe, tentando aparentar tranquilidade, antes da colcha voltar à posição original. Onde está a minha mãe? Ela foi-se embora? Foi. Parece que houve uma emergência. Mas tudo vai ficar bem, disse ele decididamente. Ela deu-me o remédio para deitar na água. Disse para o mantermos no vapor até a tosse parar. Sentou-se no chão, ao lado da bacia de água. Estava bastante escuro na tenda, mas não totalmente. Quando os seus olhos se adaptaram, ele pôde ver bastante bem. Bree ainda parecia preocupada, mas não tão amedrontada como estava lá em cima. Ele também se sentia melhor. Pelo menos sabia o que deveria fazer. E Claire não parecera muito preocupada em deixar o neto. Obviamente não pensava que ele fosse sufocar ali mesmo. O frasco continha óleo de pinho, penetrante, e trezandava a resina. Ele não sabia ao certo quanto deveria usar, mas despejou uma boa dose na água. Em seguida retirou a rolha de cortiça do pote e o cheiro pungente de cânfora ergueu-se como um gênio da lâmpada. Não eram realmente cristais, apercebeu-se ele. Eram torrões de algum tipo de resina seca, granulosos e ligeiramente pegajosos. Despejou alguns na palma da mão, depois esfregou-os com força entre as mãos antes de os deixar cair na água, admirando-se ao fazê-lo com a familiaridade instintiva do gesto. É isso, disse compreendendo. O quê? Isto. Abanou a mão, indicando o santuário acolhedor que rapidamente se enchia do vapor penetrante. Lembro-me de estar na minha cama com o cobertor por cima da cabeça. A minha mãe colocava isto na água quente. Tinha o mesmo cheiro, por isso me pareceu familiar. Ah! A ideia pareceu incutir confiança a Bree. Tiveste croup quando eras pequeno? Creio que sim, apesar de não me lembrar. Só de cheiro. O vapor já tinha inundado a pequena tenda nesse momento, úmido e pungente. Ele inspirou fundo, enchendo os pulmões, depois bateu ao de leve na perna de Brianna. Não te preocupes, isto vai funcionar, disse ele. Jamie começou a tossir de imediato, parecendo que ia vomitar as entranhas, e com mais ruídos de foca. Mas agora soavam menos alarmantes, quer fosse a escuridão, o cheiro ou simplesmente a algazarra familiar de ruídos dos trabalhos de uma cozinha. Agora estabilizados no seu ritmo normal, fora da tenda, tudo parecia mais calmo. Ele ouviu Bree também a respirar fundo e a exalar a respiração. E sentiu, mais do que viu, a mudança subtil do seu corpo, enquanto ela relaxava um pouco, dando umas palmadinhas nas costas de Jamie. Permaneceram sentados, em silêncio, durante alguns minutos, ouvindo Jamie tossir, respirar, chiar, ofegar, tossir e finalmente recuperar o fogo com um pequeno soluço. Ele parara de choramingar, parecendo mais calmo com a proximidade dos pais. Roger deixara cair a rolha do pote de cânfora. Tateou pelo chão até a encontrar, arrulhando o pote firmemente. O que terá acontecido às alianças da tua mãe? Perguntou ele, procurando um assunto fácil de conversa para quebrar o silêncio imerso em vapor. Por que é que perguntas isso? Brianna afastou para trás uma madeixa de cabelo. Ela prendera-o ao alto para a festa, mas estava-se a soltar dos ganchos e a colar-se-lhe ao rosto. Ela não as estava a usar quando me deu remédios. Fez um meneio de cabeça indicando o pote de cânfora, colocado em segurança perto da parede. Lembrava-se perfeitamente das suas mãos, os dedos longos, brancos e sem qualquer anel. Isto chamou-lhe a atenção porque nunca vira as mãos dela sem as alianças de ouro e de prata. Tens a certeza? Ela nunca as tira, exceto para fazer alguma coisa realmente nojenta. Deu uma risadinha, um som inesperado, nervoso. A última vez que eu me lembro foi quando Jamie deixou cair o seu Bobby no penico. Roger resfolegou divertido. Um Bobby era qualquer tipo de objeto pequeno, mas era assim que chamavam ao aro de ferro, originalmente destinado a conduzir gado pelo focinho, que Jamie gostava de mastigar. Era o seu brinquedo favorito e ele não gostava de ir para a cama sem ele. Baba? Jamie ergueu a cabeça, os olhos semicerrados. Ainda respirava com dificuldade, mas começava a mostrar interesse em algo além do seu próprio desconforto. Baba? Ups, não devia ter falado naquilo. Bree abanou-o delicadamente sobre o joelho e começou a cantar baixinho, quase num sussurro para o distrair. In a canyon, in a cavern, excavating for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter, Clementine. A privacidade escura da tenda lembrava Roger de algo. Percebeu que dava a mesma sensação de um lugar cercado e tranquilo como o banco sob os salgueiros, embora a tenda fosse muito mais quente. O linho da sua camisa já estava mole sobre os seus ombros e sentia o suor escorrer-lhe por baixo do cabelo atado na nuca e pelas costas abaixo. Ei! Ele deu um toque na perna de Bree. Por que não vais lá acima e tiras o teu vestido novo? Vais estragá-lo se ficarmos aqui dentro muito tempo. Bem, ela hesitou, mordendo o lábio. Não, vou ficar aqui, não há problema. Ele levantou-se, agachando-se sob as colchas, e tirou Jamie do colo da mãe, a tossir em seco e a gorgolejar. Vai, disse-lhe ele decidido. Podes trazer o brinquedo dele, não te preocupes. O vapor está a fazer efeito. Ele vai ficar bom num abrir e fechar de olhos. Foram precisos mais alguns argumentos, mas finalmente ela concordou. E Roger sentou-se no banquinho vago, com Jamie aconchegado ao seu braço. A pressão do banquinho de madeira fê-lo lembrar-se de uma certa congestão residual proveniente do encontro sob os salgueiros. E ele mexeu-se no assento para aliviar o desconforto. Bem, isto não te causa nenhum dano definitivo, murmurou ele a Jamie. Pergunta a qualquer rapariga, elas dir-te-ão. Jamie resfolegou, cheirou e disse algo ininteligível, começado por Bah. Depois tossiu outra vez, mas brevemente. Roger colocou as costas da mão na bochecha macia e redonda. Achava que estava mais fresca. Era difícil de dizer, pois estava muito quente ali dentro. O suor escorria-lhe livremente pelo rosto e ele limpou-o com a manga da camisa. Baba? Perguntou uma vozinha coexante no peito. Sim, já vem. Acalma-te. Baba? Baba? Shoo. Bah, light she was and like a fairy. Ele hesitou a tentar lembrar-se da letra da canção. Bah, and her shoes were number 9. Roger abruptamente elevou o volume da sua voz, causando um silêncio de espanto, tanto dentro como fora da tenda na cozinha. Pigarreou e baixou a voz novamente para um nível de canção de embalar. Herring boxes with autopsies, sandals were for Clementine. Oh my darling, Clementine, thou art lost and gone forever. Oh my darling, Clementine. A cantoria parecia estar a produzir o seu efeito. As pálpebras de Jamie estavam semicerradas. Colocou o polegar na boca e começou a chuchá-lo, mas obviamente não conseguia respirar pelo nariz entupido. Roger delicadamente tirou-lhe o polegar da boca e segurou a mãozinha fechada dentro da sua. Estava úmida e pegajosa e era muito pequena, mas parecia bastante vigorosa. Fed the ducklings by the water every morning just at 9, hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. As pálpebras adejaram ligeiramente. Depois desistiram de lutar e fecharam-se. Jamie suspirou e relaxou completamente o corpo, o calor desprendendo-se da sua pele em ondas. Minúsculas bolhinhas de umidade tremiam nas pestanas. Lágrimas, suor, vapor ou os três. Ruby lips above the water, blowing bubbles soft and fine. Alas, for me, I was no swimmer, so I lost my clementine. Oh, my darling, oh, my darling. Limpou o rosto outra vez, inclinou-se e beijou o macio emaranhado cabelo sedoso e úmido. Obrigado, pensou ele com sincera emoção, dirigindo-se a todos, desde Deus até ao final da lista. Oh, my darling, Clementine.